Engraçada a pista. Não. Chama para o táxi. Alfa Vitor Julieta, autorizado o táxi. Reporte alinhado e pronto, no BC 117. Salvador, Oceaner 6314, decolou, está cruzando 2.700 pés no perfil da saída Momo. Sente Oceaner 6314, contato radar na decolagem, subindo, mantendo 340, saída Momo. Subindo para o 340, Oceaner 6314, mantendo Momo. 2755 para Confins, autorizado, nível de voo 360. Via Uppers 1-6, decolada 1-0, após curva direita, saída da EL, Leda, após voo hibride. Controle 1-19-35, torre 1-18-6, transponder 5503. Decolada 1-0, saída da EL, Leda, controle 1-19-35, torre 1-18-6. Plano 755, o poder novamente foi interrompido aqui na transmissão. 360 para Confins via Uppers 1-6, decolada 1-0, curva direita da EL, Leda, Brito. Controle 1935, torre 2-6, transponder 06. Plano 755, cotejamento correto. Verifique se a transmissão que está se sobrepondo, dois equipamentos ao mesmo tempo. É, a sua também não tá mais. Plano 755, chame para acionar. Tem outra computadora aberta. Quando o senhor fala, fica duas frequências ao mesmo tempo. Ok, chamando para o posto de acionamento, plano 755. Plano 755, após plano para acionamento. Direct to Dale, thank you, 3217. Boa, 1395, estabilizando o localizador. Oi, Alex. Sente, 2000 marcador externo, complete o final do procedimento e agora chame torre na frequência 118.62. 2862 vai chamar, obrigado. Salvador, é o voo 925, na posição 01, sem informação, meu, quanto você autorização Brasília? Plano 925, plano para cópia? Adeu, ó. 925, pode para a cópia, nós vamos confirmar o seu responde. Positivo, tô na guarda, voo 925. Taxiway, papá, quando ingressar na Taxiway Lima, para cruzar o pátio 1, chame Sol 1219. Correto. Torre o gol 1395. Final da 1-0, baixar travado, visual com a pista. Gol 1395, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 130 graus, 1-1-9, metro 1-0-1-2. Livre pouso na 1-0 para gol 1395. Alfa Vitor Juliet decolou 43, chame controle 199 do sinal 35. Controle em 199 do sinal 35, Alfa Vitor Juliet. Salvador, Patação 2, Alfa Vitor Juliet, decolação no 7, na sua escuta. Por gentileza, confirme. Alfa Vitor Juliet, decolação no 7, na sua escuta. Alfa Victor Juliette, mil pés, condições visuais, corrido axé, na escuta e controle. Mil pés, condições visuais, corrido axé, na sua escuta, Alfa Victor Juliette. Oxana R6321, chame agora o centro Recife, na frequência 12545, alterna 2085. 12545, 2085, Oxana R6314, tá certo. Informação Romeu, 3628, desse mantém a 2 mil pés, na chegada à área, ajuste de altímetro 0112. A 2 mil pés na área, possibilidade de voar Itap ou Duna? Itap. Itap, muito grato. Confirmando o controle, a informação para chamar o centro foi para o Xanair 6321? Afirmativo, 12545, alternando 12085, Oxané 6321. Ok, é que o outro Oxané cotejou aí. Então tá ok, 12545, 12685 para 6321. Ok, grato. Paz de Barucuxa. Mais força. Testigo Santa Cópia? Isso, protocópia? Afirmo. 1925 para Brasília, autorizado nível de voo 360 via Upzulu no 7. Decolada 1-0 após curva direita, saída arbor após voo elefa. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, responder 5501. Autorizado Brasília 360, decolada 1-0, pode colar de curva direita, arbor, elefa. 1935, controle. Ator no lugar de Palmeiras, 5501 no código 1925. 1925, deixando correto, chama para a semana. Repórter. Voo 0-3 autorizado, puxa pós-pão para o ataque. Voo 0-3 autorizado, puxa pós-pão para o ataque. Voo 0-3 autorizado, puxa pós-pão para o ataque. Voo 0-3 autorizado, puxa pós-pão para o ataque. Voo 0-3 autorizado, autorizado decolar, cabeceira 1-0, vento 1-3-0, graus 1-9. Reporta da Juliette, serviço é o 5. Então 3190 número 2 na aproximação, inicie redução para 250 nós, desse mantém o 050 na chegada à mar. Ajuste de altímetro 1-0-1-2. Descendo para 250 nós, descendo 050, 1012, chegada à mar, 1390. 5, Tower 118-6, Squawk 5516. Jet 5729, your transmission was very loud. So, say again. Jet Jet 579, read back correct, point match for startup. Call 288, controle. Serviço radar terminado, passando na posição coral, mantém o nível de voo 080, chame o controle Lilleus na frequência 120 decimal 1. Lilleus 201. 2, autorizado táxi via Índia Ponte Esperada 10, chame torre 18 decimal 6. Índia Ponte Esperada 10, 286, voo no 011. Tátila Juliette, voo no 395. Bolo de 95, autorizado portão 05. Zero. Estou autorizado 2.500 pés na proa de Valência, o Alfa Victor Juliette. 2.500 pés, proa de Valência, direto, Alfa Victor Juliette, graças. TAN 3628, controle. Pois não, prossiga. Desce inicialmente a nível, corrija, a altitude de 4.000 pés, ajuste 1.012. Restrito 4.000, com 0, no 2, 3.628. Bono 755, autorizado, puxa, faz ponto por tanto. Cortar a bono 755. Oi, Salvador, Papá Romeo Eco, X-ray, Papá. Siga. Está cruzando o nível 080, alguma possibilidade de coordenação para voar direto CBV presente? Confirme a posição? CBV, Sierra Eco, Bravo, Delta, Índia. CBV, Sierra Eco, Bravo, Delta, Índia, Alfa, confere? Negativo, Sierra Eco, Bravo, Delta, Índia. CBV. Ciência, aguarde um minuto. No 0 no 3 autorizado, alinhar e decolar. Vista 1 no 0, vento 1 no 30 graus, 1 no 0 nós. Vista alinhar e decolar, 1 no 0, vou 1 no 0 no 3. Pode considerar a restrição em TAP para seguir para 4.300 vezes? Afirmativo, está autorizado a desconsiderar? Só informa o tráfego na posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, rumo sudoeste, mantendo 2.500 pés, um chassi 150. 10.622. Ainda restante 4.000 pés. Afirmativo. Portão 01. 925, autorizado, reporte pronto para o táxi. Reportaremos, 925. Atingiu 50, tá, 3190, pode prosseguir dentro. Cliente Galeão, flight level 380. Alpha 9, we don't have your plan, flight plan. Can you wait 5 minutes? No problem, 3149, wait 4 minutes, thank you. What's your estimate time to take off? 2015. Okay, wait. Norman, set for taxi from Moscow to the port, 3 hours. Aguarde, 925, aguarde para o pushback. Aqui no portão 1, aguarde mais um minuto para o pushback. Salvador, webcast 5729, gate number 2, stand by. 925, na escuta? 925, na escuta. Que aguarde um minuto aí com o taxi aeronave da companhia para poder passar aí atrás, que já está taxiando, e depois vai fazer seu pushback, ok? Ali, Batista, está na escuta e estou aguardando o gol 925. 725 está autorizado então, táxi direto até a ponte de espera, via pátio, Índia, chame tudo de 86 pronto. Watch 2072, é bom, certo? Web 5729, number 2 for pushback, stand by. Controle, Salvador, boa tarde, voo no 013. Voo no 013, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360 na saída da EL. Salvador 360 na saída da EL, voo no 013. 3190, redução agora para 200 nós. Sentindo, tá 3190. Rei Papá, chama agora o centro do Recife, na frequência 126.0. Após 2332. Cabeceira 10. Afirmativo, 2.000 pés, ajustei o altímetro 1.012 e forma estabilizado. Só informa o tráfego na posição 12 horas e 7 milhas com um grau de subida de 160 a mais. 22.000, repórter estabilizado, tá 3.90. A Fox 3.32. Radio Surveillance. Terminate the 2 miles to Coral intersection, maintain flight level 120 and contact now Gel Control 121.0. Correction, 120.1, for 2332. Clear the startup for quadrat protect. Agora pronto, o gol 925, pode iniciar o posicionamento. Ah, pronto, que aguarde. Tranquilo. Hotel Oscar Kilo. Estando em indicação, chegada a Mari, desse mantém 050. Estacionado 4431. Salvador Approach, 35488, Formation Romeo, request lower. Are you ready, okay? You said you were ready, so I cleared you to start up. Confirm. Are you ready or not? I'm ready. Okay, so start up and report to text. Okay. Já travado, já ligou. Stand 3628. Continue a aproximação UF3. Gol 1755, decolou 59, chame controle 119, decimal 35. 1935, grato, gol 1755, tá pronto. Autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 119, ajuste altímetro 0012. Livre pouso, cabeceira 10, ajuste 0012, 3628. Bateu. 35488, controle. 5488, request lower, information mobile. Roger, descend now 4000 feet, altimeter 0102, clear fly heading, Duna intersection. Fly head, Duna intersection, 4000 feet, 1012, this 548. Controle, gol no 755 da El Leda. Torre Salvador, boa tarde, OTAN 3190, estabilizado no ELS, passando Simbra, baixado e travado. OTAN 3190, continue a aproximação, número 2 para pouso. Sete aguardando, OTAN 3190. Voo 1755, decolado de Salvador, da El Leda Bridge. Tente, gol 1755, contato radar, submantendo 360, sai da El. 360 da Elba, no 7. Gol no 755, sobe restrito, nível de voo 340. 340 restrito, gol no 755. Controle Salvador, WebJet 1722, informação Romeu, muito boa tarde, número 190. 76722, acionando de educação, chegada bom, se desse mantenha 050, ajuste de altímetro 1012. Leite na bomba, se desse mantenha 02, livre à direita, chame todo solo 12119. 12119, graças. Na VMB Alfa, autorizado táxi, até a intersecção da pistão no 7. Velocidade 2509, 30 grau 099. Autorizado pouso na 10, tá 3190. CIF na frequência 1251, alterna 13325. 1251, 13325, obrigado. Alternate Guarulhos. Tá certo. Sub-Jet 628 livrou, Alfa Juliette para 10. Sub-Jet 579, clear text via taxiway easy, hold point up running 10, tower 1, 8 decimal 6, QNH 1012. Hold short, call power 118.6. 628, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, 3628. Bom, 3529, para Puxa, deve ser o Puxa. 25219, autorizado Push. Reporte para o táxi. Reporte lá para o táxi. Alô, Golo 925, pode iniciar o Puxa de acionamento? Golo 925, autorizado, pressionamento, reporte para o táxi. Reporte para o táxi. Bravo, prossiga. Bravo, aguarde para a cópia. Solo Salvador, botão injetado 3190, livrou. 3190, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, cruz 08, botão 3190, boa. Mobility 579, clear the line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 0 knots. Miami 3149. 49, go ahead. Request clear to Galeão, take level 380. Turn back to copy. On departure. Turn back to copy, 3149. Stand by. Confirma a velocidade indicada. A velocidade 210. Olha. Você está mantendo 210, confere. Confere. E quanto está indicando incrementar a velocidade? Está 240. Ok, por gentileza, seu número 2 na aproximação. Está autorizado a voar direto do Duna. Descendo agora para 3 mil pés de ajuste de altímetro 1092. 3 mil para 1012, acho que ela está o quê? 500. Aprove Duna. Pode voar elétrico, controle 19.35, 2118.6. Responde 5520. 5520. Delta Torre 118.6. Alfa Victor Juliette, no ideal descida, confere. Eu tenho tráfego a informá-lo. Eu tenho. É, decida seu critério, frequência livre para coordenação. Confirme só o estimado de pouso. É Bravo para acionamento, chame torre, frequência 118, decimal 6. Tá, final pela direita. 2, agora o seu número 2 para o ressequenciamento, o seu número 2 na aproximação. Oi, a posição Duna, vê se mantém a 2 mil pés, objeto 6722. 2 mil pés na prova de Duna, Webjet, essa 22. Salvador, approach control, good afternoon, Webjet 5729. Copio, até o Shakiro. Salvador, good afternoon, Webjet 5729. Webjet 5729, radio contact on departure. Flight minimum 5 left 3 4 0 on departure.